participantes, a maioria voluntários, atuaram por pouco mais de um mês. Márcia Fernandes. O objetivo era analisar a situação em cada uma dessas áreas e, a partir disso, definir quais prioridades e principais riscos nos setores. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e eu, Roberto Camargo. Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A Polícia Rodoviária Federal espera que pelo menos 47 mil pessoas venham de outros estados via estradas para acompanhar a posse em Brasília. E para garantir a segurança de quem está vindo para a capital, de carro, ônibus e caravanas, foram mobilizados mais de 12 mil policiais para atuar antes, durante e depois do dia 1º. A Polícia Rodoviária Federal organizou a Operação Posse. Em todo o país, 12.871 policiais vão atuar nas estradas. Além disso, serão usadas 1.540 viaturas e 7 aeronaves. Está sendo esperada a chegada em Brasília de pelo menos 47 mil pessoas e cerca de 1.800 caravanas. O diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Territo, disse que todo o esforço está sendo empregado para garantir a segurança e evitar bloqueios nas estradas brasileiras. Nós vamos mitigar ao máximo a possibilidade de ocorrências de manifestação ao longo das rodovias, né? Nós estamos fazendo essa saturação nos pontos previamente mapeados, né? Mas caso haja, porventura, alguma manifestação, alguma interdição de rodovia, nós estamos com a força de choque dedicada próximo a esses locais e atuaremos de forma enérgica para fazer a liberação da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também prevê a realização de 400 escoltas de autoridades estrangeiras que estão chegando à capital para acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, disse que o planejamento para a operação foi realizado de forma integrada com outras forças policiais e de segurança. Nós já estamos com reforço em todos os estados da federação e esse reforço ele se estenderá até o dia 3 de dezembro, caso a gente perceba que pode desmobilizar esse reforço. Em relação à última posse presidencial, houve um aumento de capacidade da operação em 30%, por causa do maior número de chefes de estado previstos. Todo o monitoramento vai ser feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que vai funcionar com capacidade máxima até o dia 2 de janeiro, quando os chefes de Estado deixam Brasília. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E gente de todo o país está chegando para acompanhar a posse presidencial no domingo. Seja em hotéis, casas de amigos ou até acampamentos, os turistas estão na expectativa de acompanhar o evento na Esplanada. A ocupação dos hotéis já passa de 80% e pode aumentar nos próximos dias. Pouco a pouco, a estrutura vai ficando pronta para receber as 60 pessoas que vão chegar de várias partes do Brasil. Todas elas vão se hospedar no acampamento do movimento social Bem Viver, próximo a Brasília. O grupo desenvolve ações que valorizam o senso de comunidade e a preservação do meio ambiente. Dona Chiquinha, agricultora familiar que faz parte do coletivo, diz que a expectativa é grande para receber os visitantes. Eles vieram de outro estado. Isso para mim me complementou muito, porque eu saber que outras pessoas de fora, né, sabe ver o resultado do meu trabalho, lutando pelo meio ambiente. Os primeiros hóspedes começaram a chegar de Minas Gerais, Rio de Janeiro, de São Paulo e até mesmo de Brasília. Duas famílias vieram juntas do Rio de Janeiro até a capital do Brasil. Demoraram 19 horas para chegar. O jornalista Eduardo Paganini viajou com a esposa e a filha e conta o que espera dos próximos dias. Vai além do turismo de posse diferente, né? É um olhar de um futuro diferente, né? A empreendedora carioca Renata Belo diz que é a primeira vez que visita a cidade. A gente queria vir para a posse desde quando Lula venceu e tal, e ficou naquela, a gente tem que ir. A gente nunca veio a Brasília. Aí a gente alugou carro, né, junto com os amigos. Acampamento, casa de amigos, hotéis. Várias são as opções para quem quer acompanhar a posse presidencial em Brasília. Mas quem decidiu viajar em cima da hora pode ter dificuldades em encontrar um espaço. A rede hoteleira da cidade conta com cerca de 22 mil leitos e, há poucos dias da posse presidencial, quase não há quartos disponíveis, como detalha Henrique Severien, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Atualmente, nós estamos ainda com uma ocupação de 84%, através de amostragem de aproximadamente 30 hotéis. Então, para o período, é uma ocupação muito elevada. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal estima uma movimentação superior a 1 milhão de visitantes na capital, considerando todo o período das festas de fim de ano. Quem estiver na cidade e precisar de informações turísticas pode contar com os centros de atendimento, que ficam na Praça dos Três Poderes, na quadra 308 Sul, aeroporto e rodoviária interestadual. Reportagem Ana Graziela Aguiar. A cerimônia de posse marca o início do novo governo. O evento vai ser realizado pela última vez no dia 1º de janeiro. A data foi alterada e, a partir de 2027, o presidente assume o cargo em 5 de janeiro. Em Brasília, um ensaio já foi realizado para a posse, que será no domingo. A ideia é deixar tudo pronto para o evento, que pode até reunir até 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. A repórter Selma Dias traz para a gente como vai ser essa cerimônia. No próximo domingo, tudo será cronometrado minuto a minuto. Enquanto as autoridades estiverem sendo recepcionadas no Senado, do lado de fora, o público vai poder acompanhar o tradicional desfile presidencial que começa na Catedral de Brasília às 14h30. De lá, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin saem juntos da Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. O trajeto curto tem menos de 1,5 km, mas deve durar cerca de 10 minutos. Do Congresso, Lula e Alckmin vão para o plenário da Câmara, onde a posse será oficializada com um juramento constitucional. Do local, Lula fará o primeiro discurso como presidente eleito. Do Congresso, a comitiva seguirá para o Palácio do Planalto. Lá, Lula deve subir a rampa, receber a faixa presidencial e fazer um segundo discurso. Desta vez, no parlatório para as 30 mil pessoas que vão acompanhar a cerimônia na Praça dos Três Poderes. Depois, do lado de dentro do palácio, o presidente dará posse aos novos ministros e cumprimentará autoridades internacionais e chefes de Estado, que também serão recepcionados mais tarde pelo novo presidente no Itamaraty. Selma Dias para a Voz do Brasil. E você vai poder acompanhar todos os detalhes da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nos veículos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. No dia 1º de janeiro, equipes da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional entram no ar já pela manhã, com boletins e reportagens sobre o evento. Na TV Brasil, a partir das 10 horas da manhã, flashes a cada hora vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade. E assim que a cerimônia começar oficialmente, a TV Brasil passa a coordenar o pool de emissoras de TV que vai mostrar todos os detalhes da solenidade. O juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo presidente e a posse dos novos ministros no Palácio do Planalto. Toda a programação também pode ser conferida nos canais EBC no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eleito pela terceira vez como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, iniciou a carreira política na década de 1980. Lula ganhou projeção nacional como líder sindical. Vamos acompanhar um pouco da trajetória política deste pernambucano de Caetés, que vai reassumir o cargo mais alto do país. Em 1989, Lula participou da corrida presidencial nas primeiras eleições democráticas depois de 1964, chegando ao segundo turno contra Fernando Collor. Após mais duas tentativas em 1994 e 1998, foi eleito presidente da República em 2002, com 61% dos votos, e em 2006 foi reeleito. Ao final do segundo mandato, Lula tinha 87% de aprovação popular. Em abril de 2018, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, por ter supostamente aceitado como propina um apartamento no Guarujá, em São Paulo. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão para condenados em segunda instância e Lula é libertado após 1 ano e 7 meses preso na Polícia Federal de Curitiba, no Paraná. Em 2021, o petista recuperou os direitos políticos depois que o Supremo considerou que o então juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das investigações e dos processos. O STF também entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não era a vara competente para julgar os casos. Com isso, as condenações contra Lula foram anuladas. Em maio último, Lula se casou com a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, de 56 anos. O presidente é pai de 5 filhos. Sendo 4 com Marisa Letícia, com quem foi casado por quase 43 anos e que morreu em 2017. Lula foi eleito mais uma vez para comandar o país com 60 milhões e 345 mil votos. Pedro Moreira, para a Voz do Brasil. E agora nós vamos conhecer a trajetória política de Geraldo Alckmin, de 70 anos, vice-presidente eleito do país. Alckmin já foi prefeito, deputado estadual e federal e governou São Paulo por mais de 12 anos. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, de 70 anos, nasceu em Pindamonhangaba, a 150 quilômetros de São Paulo. Médico anestesista, iniciou a trajetória política aos 19 anos, no início da Faculdade de Medicina, quando pelo antigo MDB, foi o vereador mais jovem e mais votado de sua cidade natal. Alckmin foi ainda prefeito de Pindamonhangaba, deputado estadual e deputado federal. Em 1988, ajudou a fundar o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2001, Alckmin assumiu o Palácio dos Bandeirantes, ficando mais de 12 anos no comando do estado mais populoso e rico do país. Geraldo Alckmin é casado há 43 anos com Lu Alckmin, com quem teve 3 filhos. Em 2015, uma tragédia se abateu sobre a família. O filho mais novo do casal, então com 31 anos, morreu em um acidente de helicóptero. Em 2006 e em 2018, Geraldo Alckmin foi o candidato tucano nas eleições presidenciais. Na primeira, chegou ao segundo turno, contra Lula. Na segunda, ficou em quarto lugar. No final de 2021, por divergências internas, ele deixa o PSDB após 33 anos. Seu nome já era cotado para a chapa de Lula, o que se confirmou com a filiação ao PSB e o lançamento oficial da chapa em maio. Pedro Moreira, para a Voz do Brasil. No dia em que Brasília foi inaugurada, em 21 de abril de 1960, o Palácio do Planalto abriu suas portas. A obra de Oscar Niemeyer é hoje um dos cartões postais da capital federal. E também o local de trabalho do presidente da República. Vamos saber os detalhes do prédio na reportagem de Carlos Molinari. Situado na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto completa o triângulo entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São 4 andares numa área total de 36 mil metros quadrados. No Salão Térreo, exposições promovidas pelo governo, a Galeria dos Presidentes e o famoso Rolls Royce de 1952. O segundo andar é composto pelo Salão Nobre, Salão Oeste com um grande painel de Burle Marx, o Salão Leste e o Salão Oval de Reuniões Ministeriais com mesa idealizada por Niemeyer. Uma rampa em curva leva até o mezanino do palácio, uma ampla área de circulação que serve como sala de espera, com móveis de design modernista e painel de Emiliano de Cavalcante. No terceiro andar, o corredor que leva até o gabinete presidencial é uma verdadeira galeria de arte nacional. No gabinete, vidros blindados, móveis de design brasileiro das décadas de 40 a 60 e painéis da pintora de Janira. No quarto andar do prédio, painéis de azulejos com as formas geométricas de Atos Bulcão ocupam as paredes e um vão livre permite a vista da Praça dos Três Poderes. Do lado de fora, o parlatório, onde os presidentes podem fazer pronunciamentos e a rampa de acesso, sempre vigiada pelos dragões da independência. Em agosto de 2010, ao custo de R$ 111 milhões de reais, foram entregues à reforma e revitalização do Palácio do Planalto. Foi o próprio escritório de arquitetura de Niemeyer quem cuidou do restauro do prédio, que já tinha 50 anos. Uma alteração feita à época permanece. A troca de todas as peças de artistas do exterior por obras de artistas brasileiros. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai ocupar pela segunda vez a residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. O palácio foi o primeiro edifício inaugurado na capital federal em 30 de junho de 1958. No dia 3 de abril de 1957, uma quarta-feira, o projeto de um palácio bem no meio do cerrado, com várias colunas, cujo traço remete às redes penduradas nas varandas, começou a sair do papel. Desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, sua construção foi anterior às obras do plano piloto e à inundação da área que viraria o Lago Paranoá. Em apenas 15 meses, o palácio ficou pronto. Na mesma obra, a residência oficial e os salões de recepções. A partir de então, o presidente Juscelino Kubitschek não precisaria mais ficar alojado no improvisado e distante Catetinho, primeira residência oficial do presidente durante as obras de Brasília. JK foi o primeiro inquilino do Palácio da Alvorada. A biblioteca era o lugar predileto, onde ele despachava, trabalhava ou fazia saraus com artistas convidados. Nos salões, obras de tapeçaria de Emiliano de Cavalcante, um mobiliário moderno, uma sala de música e uma escultura dourada de André Bloch divide dois ambientes. No andar de cima, o espaço de refúgio, a residência do presidente. Ao lado da residência, há uma capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição. A cada 4 anos, o palácio está lá, pronto para receber em sua área de 7 mil metros quadrados o governante que terá o privilégio de viver dentro de uma obra de arte da arquitetura brasileira. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil. Depois do segundo turno da eleição presidencial, com a vitória de Lula, teve início a transição de governo. Prevista por lei, a transição durou 34 dias. Durante esse tempo de trabalho, 1000 pessoas estiveram envolvidas, a maioria delas voluntárias. Eles participaram de 32 grupos temáticos para discutir ações do futuro governo. Saúde, educação, economia, meio ambiente e direitos humanos. Durante um mês, 32 grupos de trabalho do Gabinete de Transição se reuniram no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O objetivo era analisar a situação em cada uma dessas áreas e de setores fundamentais para o desenvolvimento do país. E, a partir disso, definir quais prioridades e principais riscos nos setores. O debate contou com técnicos, pesquisadores universitários e integrantes de movimentos sociais. Muitos voluntários participaram do processo, segundo o coordenador do Gabinete de Transição, Geraldo Alckmin. Participativa, democrática, técnica, reunindo os melhores quadros de todas as áreas, transparente e com menos recurso. Perto de 1000 colaboradores, participantes, mas na realidade, se contar Zoom, participação à distância, técnica, foram mais de 5 mil pessoas no Brasil inteiro que deram sua contribuição voluntária. Também foram encaminhadas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sugestões de medidas para serem revogadas. Além disso, foi estruturada uma composição para o novo governo, com 37 ministérios sem aumento de gastos. Foi o que afirmou o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloísio Mercadante. Nós conseguimos desenhar uma nova estrutura de governo sem aumentar as despesas com cargo e estrutura, racionalizando, compartilhando estruturas afins para que a gente possa ter mais eficácia do governo com menos recursos, fazer mais com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa. E ali tem também revogaço. Só de revogaço, presidente, tem 23 páginas. Nós estamos passando por uma peneira bem fina para poder avaliar cada medida e suas implicações. E tudo isso agora vão para os novos ministros que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que será revogado e as medidas preliminares para esse início de governo. E no dia 12 de dezembro, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com mais de 60 milhões de votos, recebeu do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o diploma de presidente da República. Durante o evento, o presidente eleito Neto destacou a defesa da democracia. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. A diplomação marca o reconhecimento pela justiça eleitoral da vitória de um candidato em um pleito e é indispensável para que ocorra a posse. Reportagem Márcia Fernandes. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje os nomes das duas mulheres que vão presidir a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Maria Rita Serrano vai assumir a direção da Caixa. Ela é funcionária de carreira do banco há 33 anos e desde 2014 é a representante dos empregados eleita para o Conselho de Administração da Caixa. Tarciana Medeiros é a indicada para comandar o Banco do Brasil. Atual gerente executiva na diretoria de clientes, ela tem 22 anos de carreira no banco e vai ser a primeira mulher a presidir a instituição em mais de 200 anos. Haddad também anunciou que o atual senador pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates, vai ser o presidente da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro realizou hoje pela manhã uma live pelas redes sociais. Bolsonaro fez um balanço das ações do mandato, em especial na área econômica. Afirmou que o saldo foi positivo, mesmo com o conflito entre Rússia e Ucrânia, a crise hídrica em 2021 e a pandemia. Auxílio emergencial por ocasião da Covid, água para o Nordeste, mesmo com a Covid e com a seca, criamos praticamente 3 milhões de empregos, internet nas escolas. Estamos deixando R$1 trilhão em investimentos privados para infraestrutura. Está bastante avançado as eólicas na costa do Nordeste, aquelas torres com pás enormes, né, para gerar energia. O potencial é o equivalente a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado se esse projeto for levado avante. O presidente também condenou atos terroristas, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis próximo ao aeroporto de Brasília na semana passada. Bolsonaro viajou no início da tarde de hoje a bordo do avião presidencial. A expectativa é que ele vá para o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Os aeroportos do país devem registrar um movimento de quase 10 milhões de passageiros, somando o Réveillon e o fim de semana do Natal. Uma alta de mais de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é do Ministério do Turismo, que aponta também que 20 milhões de passageiros viajem de avião durante o mês de janeiro. A oferta de assentos que estarão disponíveis já alcança o período pré-pandemia em 2020. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o número de voos no país deve crescer mais de 12%, totalizando 163 mil viagens a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um feliz ano novo. Boa noite para você, um ótimo 2023. Até segunda. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do STF pede informações ao Congresso sobre regulamentação do piso de enfermagem. Justiça do Rio autoriza shows de final de ano em casa noturna de Búzios. Primeira Vara Civil de Brasília nega pedido para anular financiamento imobiliário concedido ao senador Flávio Bolsonaro. Boa noite, eu sou Pedro Scartesini. E eu sou Walter Lima. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, solicitou nesta sexta-feira informações ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados sobre a tramitação do projeto de lei que irá regulamentar a emenda constitucional destinada a viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. A emenda prevê a regulamentação da assistência financeira aos entes da federação e a entidades filantrópicas para a concretização da medida. O encaminhamento se deu em ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos e serviços. Em setembro, o STF suspendeu os efeitos da lei que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira até a avaliação dos impactos esperados sobre a situação financeira dos estados e municípios, a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. O STF decidiu que, em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadoria e pensões. A decisão foi tomada sob o rito da repercussão geral, ou seja, o entendimento deverá ser seguido por todos os demais tribunais do país quando forem julgar processos semelhantes. Neto Costa. O caso em discussão envolve a viúva de um médico morto em 1994, que ocupava cargos no Ministério do Exército e no Ministério da Saúde e recebia a aposentadoria nos dois. Durante 8 anos, ela recebeu as duas pensões, mas em 2002, o Tribunal de Contas da União proibiu a acumulação. A Justiça Federal de Florianópolis restabeleceu os benefícios e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que motivou o recurso da União ao STF. Em voto, o relator ministro Dias Toffoli disse que a acumulação dos cargos de médico e as respectivas aposentadorias estavam em conformidade com o previsto na Constituição Federal, que permite a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. A Justiça do Rio autorizou a realização dos eventos programados para hoje e amanhã em comemoração ao Ano Novo em Casa de Eventos localizada no município de Armação de Búzios. O plantão judiciário da capital fluminense reformou a decisão que tinha suspendido os shows no local. O pedido de proibição da festa foi feito por condomínios nos arredores do estabelecimento sob alegação de poluição sonora. Mas a decisão pontuou que organizadores apresentaram as licenças necessárias e que a festa atrai turistas com impacto positivo na economia do município. A Primeira Vara Civil de Brasília negou o pedido para anular o empréstimo para compra de imóvel concedido pelo BRB ao senador Flávio Bolsonaro e esposa. O processo em questão foi movido pela deputada federal Érica Cocai. Lívia Monteiro. A deputada entrou com ação na justiça questionando a forma como o financiamento imobiliário foi autorizado e alegou que o empréstimo seria irregular, uma vez que o senador e sua esposa não teriam comprovado ter renda suficiente para receber o valor emprestado. Em defesa, o casal apresentou provas de que a transação não envolveu dinheiro público e que gerou lucros ao banco. A decisão concluiu que não houve irregularidades na concessão do financiamento, nem lesão ao patrimônio público. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um banco a indenizar uma cliente em R$5.000 por danos morais. A autora da ação, a idosa, foi vítima de abordagem humilhante praticada por um funcionário do banco. Ao entrar na agência, a porta giratória travou e, para provar que não tinha nenhum metal consigo, a mulher tirou a roupa, gerando o comentário depreciativo do vigilante de que tal visão só valeria a pena se fosse uma mulher bonita. Conforme a decisão, o banco falhou na prestação do serviço, causando vergonha e embaraços à consumidora e que é dever da instituição, na condição de fornecedora de serviços, fiscalizar os atos praticados por seus prepostos. E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Tenha uma boa noite. Bom fim de semana e um feliz 2023. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. no ar, o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ano de 2022 tem recorde na promulgação de emendas constitucionais. Senado faz ensaio da cerimônia de posse presidencial. Congresso vai analisar medida provisória que zera alíquotas de PIS e COFINS do setor aéreo. Boa noite. Servidores do Itamaraty e militares participaram do ensaio da cerimônia de posse presidencial que acontece no Congresso Nacional no próximo domingo. O ensaio teve o roteiro conduzido pelos cerimoniais da Câmara e do Senado e também contou com a organização da Secretaria de Polícia Legislativa. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes. Com cerca de 3 horas de duração, foi realizado o ensaio geral da cerimônia de posse presidencial, que acontecerá no Congresso Nacional no dia 1º de janeiro. O evento envolveu servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, simulando as autoridades e os convidados que estarão presentes. Os colaboradores foram distribuídos em postos, lugares no Palácio do Congresso, por onde haverá intensa circulação de pessoas, como Salão Negro, plenários da Câmara e do Senado e salões verde e azul. Foram simulados momentos como a chegada do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na rampa do Congresso Nacional, a passagem dele pelas tropas militares e a entrada no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados. Policiais legislativos estiveram em todo o percurso delimitando os lugares autorizados, inclusive para a imprensa. Quem dirigiu o ensaio foi a coordenadora-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Juliana Borges. Ela destacou a importância do evento e as instituições envolvidas. Esse ensaio de simulação que vai acontecer no dia da posse, tanto no roteiro sol quanto no roteiro chuva, para nós é muito importante porque a gente passa com todos os entes que atuam nesse evento, os militares, o governo de transição, o Itamaraty com o recebimento dos chefes de Estado, o cerimonial da presidência do Senado, da presidência da Câmara. Então a gente está estudando aqui tempos e movimentos desse evento, rediscutindo, redirecionando. A entrada e o posicionamento de cada autoridade na mesa do plenário da Câmara foram alguns dos momentos ensaiados. O secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia, afirmou que a sessão solene de posse, conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deverá ter cerca de 40 minutos e será iniciada com o hino nacional. Ele deu ainda outros detalhes. Após a execução do hino nacional pela banda, o presidente do Congresso chama o presidente da República e o vice-presidente para prestar seu compromisso. O presidente do Senado declara o presidente e vice empossados e o primeiro secretário que lê o termo de posse. Nós coletamos as assinaturas de cada uma das autoridades da mesa do termo de posse e depois se dá início ao discurso do presidente da República eleito. Ao final, o discurso do presidente do Senado. A chegada do presidente da República eleito e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao Palácio do Congresso Nacional está prevista para 14h40. A entrada pela rampa, que dá acesso ao Salão Negro, só acontecerá se não estiver chovendo. Em caso de chuva, o ingresso será pelo Salão Branco, também conhecido como chapelaria. O governo editou uma medida provisória que zera as alíquotas do PIS e da COFINS do setor aéreo. Segundo o Poder Executivo, a medida não resulta na renúncia de receitas tributárias e não impacta a receita do exercício deste ano. O Congresso deve analisar a MP na volta dos trabalhos. Repórter Pedro Pince. A MP também dispensa a retenção na fonte dos tributos envolvidos no programa e afasta a possibilidade de manutenção dos créditos do PIS e da COFINS vinculados às receitas que estejam com as alíquotas dessas contribuições reduzidas a 0%. O governo alega que a medida vai promover o fomento do setor e não resulta na renúncia de receitas tributárias, também não impactando na receita do exercício de 2022. A lei do PERS foi criada para estabelecer ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Na época da aprovação, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apontou a importância da iniciativa. porque se trata de justiça ao setor mais prejudicado por conta da pandemia do coronavírus. Um setor que representa pelo menos 50 segmentos dos mais diversos, da parte de segurança, alimentação, hotelaria, eventos, casas de shows, eventos culturais, transporte, movimentando a economia brasileira, assim, gerando milhões de empregos. O texto entrou em vigor nesta quarta-feira, mas para continuar valendo, precisa da aprovação da Câmara e do Senado. E chegou ao Senado o projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural. A proposta considera dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para destacar que mais de 80% da população brasileira se declara cristã. Repórter Gabriela Pereira. O projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora será analisado pelo Senado Federal. O autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicano de São Paulo, utilizou dados do censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para indicar que mais de 80% da população se declara cristã. O relator do projeto na Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, também do Republicano de São Paulo, destacou a necessidade de reconhecer a importância do cristianismo no país. A relevância da atuação dos missionários religiosos e da própria instituição eclesiástica católica na vida das comunidades. Essa realidade marca profundamente a população brasileira, não só na dimensão da religiosidade, como também dos valores sociais. Esse fato apenas reforça a marcante presença do cristianismo no país. Ainda não foi designado um relator para o projeto no Senado Federal. 2022 foi um ano recorde na promulgação de emendas constitucionais. Duas delas envolveram a categoria da enfermagem. A garantia para o pagamento do piso salarial dos profissionais em todo o Brasil esbarrou na necessidade de o Congresso apontar fontes de pagamento dos novos salários. Repórter Janaína Araújo. As 14 alterações do ano na Constituição Federal começaram com a inclusão da proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e terminaram com o impedimento de lei federal criar despesas sem fonte de receita. Uma das emendas constitucionais que mais tiveram destaque foi justamente a que prevê lei federal para instituir piso salarial para os enfermeiros em todo o país, promulgada em julho. No mês seguinte, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que regulamentou a emenda fixando os valores do piso para a categoria. A suspensão foi justificada pelo pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, alegando que o piso da enfermagem era financeiramente insustentável. Mais uma emenda constitucional sobre o tema foi então promulgada. A medida direciona recursos do superávit financeiro e de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadores de serviços. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, destacou o esforço dos parlamentares para solucionar a questão. O Congresso afasta dúvidas sobre o seu compromisso político e sua responsabilidade econômica e jurídica com o pagamento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da parteira. Entre outras promulgadas este ano, está a recente emenda constitucional amplamente negociada entre o Congresso e o governo de transição do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que autoriza gastos fora do teto para complementar o orçamento de 2023. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom ano novo. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou a sexta edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em três grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Congresso debateu orçamento até últimos dias da sessão legislativa. Acordo permitiu a votação de orçamento com aumento para Auxílio Brasil. Aprovação da chamada PEC da transição permitiu superar teto de gastos. Boa noite. Assim que o governo apresentou o projeto do orçamento de 2023 no fim de agosto, já se soube que a discussão da proposta não seria a mesma este ano. Ainda faltavam 52 bilhões de reais para pagar o aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil a partir de janeiro. Com o fim das eleições, a negociação para 2023 e até para fechar as contas de 2022 começou. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão e conta como foi. Neste final de 2022, o Congresso, como todos os anos, passou os últimos dias de dezembro discutindo o orçamento do ano seguinte. Mas, ao contrário de outros anos, o governo eleito teve que entrar na discussão para poder viabilizar o cumprimento de várias promessas de campanha, principalmente a manutenção do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, de R$ 600, com um acréscimo de uma parcela de R$ 150 por filho menor de 6 anos. Outra promessa foi o aumento do salário mínimo acima da inflação. Logo em outubro, a equipe econômica do governo Bolsonaro manifestou preocupação com a falta de recursos no final do ano para fechar algumas despesas. A Polícia Federal teve que suspender a emissão de passaportes. O governo consultou, então, o Tribunal de Contas da União para ver se era certo editar uma medida provisória para pagar benefícios previdenciários, o que acabou acontecendo em dezembro após o sinal verde do tribunal. Esse gasto extra ficou fora do chamado teto de gastos do governo, um mecanismo que esteve no centro das discussões, porque para cumpri-lo, o orçamento de 2022 e o projeto que o Executivo enviou para 2023 ficaram abaixo das necessidades básicas. O teto, criado em 2016 por emenda constitucional, estabelece que as despesas só podem aumentar com a variação da inflação anual. Portanto, mesmo que haja aumento de receitas, o que ocorreu em 2022, as dotações orçamentárias não aumentam. Tudo é usado para reduzir a dívida pública. Como se sabe, com a pandemia e a crise econômica subsequente, o governo Bolsonaro pediu para extrapolar o teto algumas vezes. Para 2023, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se reuniu com a equipe do governo Lula em novembro e eles chegaram à conclusão de que seria necessária uma nova mudança constitucional para extrapolar o teto mais uma vez. Faltavam recursos para pagar o benefício social para os mais carentes, mas também para várias outras despesas, como explicou o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Mas, sem dúvida nenhuma, a prioridade número um é o Auxílio Brasil, os R$ 600 e não os 400, como o governo atual mandou a peça orçamentária. A segunda prioridade, que é extremamente importante, é o aumento real do salário mínimo. Um terceiro ponto que é muito importante é a merenda escolar, que está 5 anos defasada e hoje não compra nada. Esses três são prioritários, mas nós temos outros. Afinal de contas, nós temos em torno de 15 mil obras paradas no Brasil. Durante a discussão do projeto orçamentário na Comissão Mista de Orçamento, o relatório setorial de saúde ainda apontou a falta de quase 15 bilhões de reais. O Congresso Nacional, então, entrou em acordo com o novo governo para votar uma emenda constitucional, que, na versão final, ampliou o teto de gastos de 2023 em 145 bilhões de reais e retirou outros 23 bilhões do teto de 2022 em diante. A medida facilitou o fechamento das contas para 2022. Mas a emenda também acabou decretando a eliminação futura do teto, pelo menos como parte da Constituição. É que até o final de agosto de 2023, o novo governo terá que apresentar uma proposta de lei complementar que reveja essa âncora fiscal. algum novo instrumento que planeje o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos, como explicou o relator da emenda, batizada de PEC da Transição, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. De todo modo, sinto a necessidade de se revisar o marco fiscal vigente, fica mantido em nosso parecer o dispositivo que orienta o presidente da República a enviar até 31 de agosto de 2023, projeto de lei complementar para a instituição de regime fiscal responsável de modo a garantir a estabilidade macroeconômica do país, criando condições para o desenvolvimento econômico e social. Com a possibilidade de mais gastos, o orçamento de 2023 pôde ser aprovado com despesas de quase 2 trilhões de reais. Contando a rolagem da dívida pública, o total do orçamento sobe para 5,3 trilhões de reais. O salário mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.320. Como a estimativa de receitas para 2023, enviada pelo Executivo, não foi revista pelo Congresso, o aumento das despesas fez com que o orçamento ficasse com um déficit estimado de R$ 231,5 bilhões. Mas os próprios técnicos do governo Bolsonaro acreditam que o déficit será menor, porque a arrecadação subiu muito até o final de 2022. Em novembro, o total arrecadado foi o mais alto desde 2013. De qualquer forma, deputados como Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foram contrários à emenda por acreditarem que ela contém gastos excessivos. Então a gente está vendo que tudo é o caminho fácil para a gastança, para a lambança, para a irresponsabilidade, que penaliza o mais pobre. Um populismo barato, vergonhoso e completamente irresponsável. E a emenda constitucional que mexeu no teto de gastos de 2023 também trouxe uma mudança nas emendas que os parlamentares fazem ao orçamento da União. Na tramitação da peça orçamentária, na Comissão Mista de Orçamento, um colegiado que reúne senadores e deputados, os parlamentares podem fazer 4 tipos de emendas ao texto. De acordo com as regras que vigoraram até o envio pelo Executivo do projeto do orçamento de 2023 ao Congresso, os parlamentares receberam a proposta com um valor reservado para emendas individuais de cerca de 11,7 bilhões e para emendas de bancadas estaduais de 7,7 bilhões. Além disso, o relator do orçamento, por regras que orientaram a elaboração da proposta de 2020 e que continuaram desde então, teve um volume de recursos significativo para atender despesas variadas. Para 2023, eram 19,4 bilhões de reais. Também existem as emendas das comissões permanentes da Câmara e do Senado, mas sem recursos reservados previamente. O valor das emendas individuais era dividido igualmente entre deputados e senadores, o que significava cerca de 20 milhões de reais para que cada um destinasse recursos para os municípios ligados às suas bases eleitorais ou outros programas. A principal limitação é que 50% das verbas precisavam ser destinadas para a área de saúde. Já as bancadas estaduais reúnem, como o nome diz, os deputados e senadores de um mesmo estado, que indicam até 20 emendas, geralmente para obras. No caso das emendas de relator, muita polêmica envolveu a sua execução. Havia críticas de falta de transparência na indicação e de pulverização de recursos das políticas públicas nacionais. Provocado, o Supremo Tribunal Federal primeiro determinou a transparência das indicações em 2021, mas acabou decretando a inconstitucionalidade do mecanismo em dezembro de 2022. Antes da decisão sobre a inconstitucionalidade, o Congresso ainda tentou aprovar novas regras que distribuíam os recursos das emendas de relator entre as lideranças partidárias. A medida foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. O que mais eu critiquei aqui durante todo esse ano e o ano passado, que diz respeito à emenda de relator, foi justamente a falta de publicidade. Mas isso foi sanado com a proposta desta resolução. Mas a resolução aprovada pelo Congresso não foi suficiente para o Supremo. Na emenda constitucional da transição, o Congresso decidiu, então, dividir o valor das emendas de relator entre as emendas individuais e as dotações orçamentárias comuns. E também houve uma mudança na divisão das emendas individuais entre deputados e senadores, que não será mais igualitária daqui para frente. 77,5% irão para a Câmara e 22,5% para o Senado. Como os deputados são 513, o valor individual para eles será de R$ 32 milhões de reais em 2023. Para os senadores, será de R$ 59 milhões. A regra permanente será de que os parlamentares terão direito a 2% da receita corrente líquida do ano anterior para suas emendas. Foi mantida a norma de que pelo menos 50% dos recursos das emendas individuais sejam destinados para a área de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Política. Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, agradece pela oportunidade de ter estado na Câmara durante os últimos 4 anos. O deputado conta que desempenhou um trabalho transparente e coerente com os princípios e valores nos quais acredita. Lucas Gonzalez tem a convicção que deu o seu melhor como parlamentar e que sempre respeitou os colegas. Ele afirma que onde quer que esteja trabalhando a partir do ano que vem, continuará defendendo o livre mercado, o combate à corrupção e a valorização da vida e da família. Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, faz um agradecimento pelos 4 anos de legislatura e por todo o trabalho realizado. Ele ressalta que desde 2019 apresentou mais de 1.000 proposições e relatou 38 projetos. Entre os temas debatidos ao longo dos últimos 4 anos, Rodrigo Agostinho destaca o enfrentamento ao desmonte das políticas sociais e ambientais e o fortalecimento de práticas de controle social e de transparência. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, elogia a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de tornar inconstitucionais as emendas de relator. Na visão do parlamentar, além de não oferecer equidade nem transparência, o legislativo usurpa o papel do executivo ao escolher quais parlamentares seriam beneficiados. Ivan Valente também critica a nova proposta de distribuição das emendas parlamentares, segundo a qual o dinheiro será repassado conforme o tamanho das bancadas. Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, acusa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, de fazer intervenções durante a campanha eleitoral a fim de manipular o resultado das eleições. Evair Vieira de Mello afirma que o presidente do TSE fez mais de 80 intervenções durante o processo eleitoral para dar condições favoráveis a um candidato específico. Segundo ele, as eleições não se resumem somente às urnas, mas a todo o procedimento dirigido pelo tribunal. Agricultura. Pedro Lupion, do PP do Paraná, celebra a escolha de seu nome para presidir, no início da próxima legislatura, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Pedro Lupion também se diz preocupado com a atual distribuição do orçamento. Na opinião dele, é preciso direcionar mais recursos para a agropecuária. Economia. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede apoio a projeto de sua autoria que prevê a isenção do imposto de renda até o limite máximo dos benefícios pagos do Regime Geral da Previdência em valores recebidos mensalmente por contribuintes com mais de 65 anos. Pompeu de Matos espera que o presidente Lula cumpra com sua promessa de isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000. Para ele, a não correção da tabela aumenta indiretamente o valor do imposto pago pelos brasileiros. Danilo Forte, do União do Ceará, está preocupado com o aumento do ICMS em alguns estados. Segundo ele, após meses de debate, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do DF, Concefaz, sugeriu a elevação do imposto de 17,5% para 21,5% a partir de 2023. Danilo Forte espera que decisão tomada pelo STF mantendo essenciais bens e serviços relativos aos combustíveis encerre a discussão. Ele alerta que o aumento do ICMS poderia elevar os preços dos combustíveis e da energia, gerando alta na inflação. Sandro Alex, do PSD do Paraná, chama de irresponsabilidade fiscal a liberação de verba pública por meio da emenda que permite ultrapassar o teto de gastos. Sandro Alex acredita que um caminho viável seria, por exemplo, o corte de gastos públicos, a proibição dos supersalários e a diminuição do número de ministérios. Segundo o deputado, furar o teto de gastos vai disparar a inflação, aumentar os juros e alavancar o desemprego. Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, manifesta preocupação com o ponto da emenda constitucional que permite o aumento do teto de gastos e que dá o prazo de 2 anos para o governo arcar com o gasto extra. Ricardo Silva ressalta que é justo garantir os R$ 600 para o Auxílio Brasil e o adicional de R$ 150 por criança até 6 anos de idade. No entanto, o parlamentar acredita que qualquer outra alteração no orçamento, fora os benefícios sociais, deveria ter sido discutida com mais rigor. Eli Borges, do PL do Tocantins, alerta para a possibilidade da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas perder cerca de R$ 30 milhões do seu orçamento para atenção às comunidades terapêuticas. Eli Borges também comenta que a chamada PEC da transição pode ser uma espécie de cheque em branco para o novo governo e gerar riscos a longo prazo para o país. Após participar de uma reunião com a equipe de transição do governo, José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, relata que o quadro geral do país não é nada promissor. De acordo com o parlamentar, o atual governo implementou pedaladas fiscais, inclusive com quebra do teto de gastos de cerca de R$ 800 bilhões. José Ayrton Félix Cirilo elogia a aprovação da emenda que vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil e o adicional de R$ 150 para as crianças com até 6 anos de idade. Bongade, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a emenda não prevê privilégios, e sim a garantia de dignidade para quem não tem comida, não tem onde morar e não tem como estudar. De acordo com Bongás, a proposta aprovada vai garantir recursos para a farmácia popular e para o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a reunião realizada com o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes. No encontro, o parlamentar ressaltou a importância de uma reforma sindical que possa fortalecer a luta dos trabalhadores. Vicentinho lembra que durante a reunião foi enfatizada a importância do debate sobre questões relacionadas ao racismo no mundo do trabalho e a defesa dos direitos dos trabalhadores da economia informal. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirma que a aprovação da fonte de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem no Brasil não vai afetar a receita tributária da União. Além disso, Mauro Benevides Filho assegura que os municípios não precisam se preocupar com a aplicação do gasto de pessoal, pois o adicional só será integralmente incluído na despesa de pessoal após 11 anos. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem foi um dever do parlamento e reconhecimento ao trabalho da categoria. Ayrton Faleiro relembra toda a mobilização feita pelos enfermeiros na época da aprovação do piso, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, comemora a reserva no orçamento de 2023 de quase R$ 300 milhões para investimentos na Lei de Incentivo à Reciclagem. De autoria do deputado, o texto autoriza a criação de um fundo de investimentos destinado a projetos na área. Carlos Gomes lembra que o volume de lixo gerado pela população brasileira chega a aproximadamente 82 milhões de toneladas por ano. O parlamentar defende a necessidade de se gerar emprego e distribuir renda a partir dos processos de reciclagem. Homenagem. Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento de Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade católica Canção Nova, em 1978. Ele recebeu o título de Monsenhor em 2007 pelo Papa Bento XVI, em reconhecimento aos seus serviços prestados à evangelização. Cristo Nieto afirma que Monsenhor Jonas Habib é digno de todas as homenagens, pois se dedicou a salvar almas. Ele morreu no dia 12 de dezembro, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, aos 85 anos. Cultura. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca as comemorações do Dia Nacional do Forró, celebrado no dia do aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga. O deputado informa que apresentou o projeto de lei com o objetivo de fortalecer a cultura regional, permitindo a contratação de artistas locais sem a necessidade de licitação. Daniel Almeida também comemora a indicação da baiana Margarete Menezes para o Ministério da Cultura do governo Lula. Segundo o deputado, a futura ministra é compromissada com ações e políticas de fortalecimento da cultura e envolvida com movimentos sociais. Desenvolvimento Regional. João Daniel, do PT de Sergipe, defende a aprovação do projeto que susta o decreto federal que institui o programa Abrace o Marajó. O programa prevê estratégias de desenvolvimento socioeconômico dos municípios do arquipélago paraense. No entanto, o deputado afirma que a política viola direitos dos povos tradicionais da ilha. João Daniel reitera que o programa impõe interesses econômicos sem participação popular e consultas prévias. Segundo o deputado, a maior reivindicação dos povos do arquipélago de Marajó é pelo direito de serem ouvidos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Aqui na Verdinha, você tem muito mais. Verdinha! Logo cedo, Tom Barros, Daniela Delavô e